caprichar no floreio, compadre. Ha! Esse é o tranco que eu gosto. É na vaneira que eu vou pra sala e sapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci campeiro. Sou bom de dança, sou fandangueiro. Esta vaneira tem o jeitão desta terra. Tem a gingada morena nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão desta terra. Tem a gingada morena nas manhãs de primavera. É o trancão do Minuano.